Seja. Mesmo pousando no site, é um negócio. Tá, Leão. Como 895. 1895, boa noite, 4070. Boa. 5, tá bom, voo. Obrigado, senhor. Excelente trabalho. Direita, meio 14, chamando torre 1895. Azul 470, repórter checando. Fizeram 5 espetões de rio. Entendi. 70, 2170 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no 04070. O meu Golf confirmando já no COS? Meu Golf? Bruno Salvador, a bordo do Papatango Eco Tchale Eco, quem é que dá a rota? Papatango Eco Tchale Eco, a sede de identificação. Está em contato radar 66 milhas no setor noroeste de Salvador, veio com freio de pelo, reporte em unidade descida. Pelo, reportará a unidade de descida. Papaé com Lima Oscar, confirme? Confirme? Solete pelo, por exemplo? Papaé com Lima Oscar. É, Lima Oscar, grátis. 18 Salvador, 338, 15, ponte Serra da 10 pro 4070 Paula 06, levando a direita, chama Paulo em 1 ou 2 119? 2 119, 4 Célibro, 4 0 Então 38 tem condições de alinhar e decolar de imediato? Sem parada, senhorita, 38 15. Entre Librania e decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 089. Alinha e decola, pistão no 0, tá 38 15. 43, atento, finalizador 4 0 7 0, bora aí também. Continua a aproximação, aguarda para sair para informação, é a voz da companhia, iniciando a rolagem. Livre pouso no 0, vento 180 graus, 079. 3815, decolada 110, chama controle em 11935, bom voo. Obrigado, senhorita, vai chamar. 3815. Controle Salvador, boa noite. Altera 3815, passa 3000 da Euleda, Mótiva. Na 3815, contato radar na decolagem, submarcia nível de voo 340 via saída da EL. 340 solicita uma proa de Mótiva. Vou proa de Leda, tá 3815. Voado Leda, 3815. Tan 3305, solo 10, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. Direita, solo 219, tan 3305. Adoro, chama 303. Baixa a tela. Na 63-13, livre pouso no 0, vento 170 graus, 09, noite. Pouso, já no 0, vento 3, 1. Solo, tá 3-3-5. Tá 3-3-5, boa noite, Alfa Juliette, tá 05. Alfa Juliette, 05, tá 3-3-5. Supermanic Airport, Golo 019, approaching level 217 on level 160. É Portugal 019, qualquer gente. Tem serviço flight level 070, Bonfi Arrival, fly heading Bonfi. On level 070, we are ready to flight to Bonfi Airport. É 313, Paulo 013, que para direito chama só em 121 desse Paulo 9. 219, né? 313. Olha aí, o 13815, podemos voar, note, vá. Aguarde. Voadora, CM3-03. CM3-03, boa noite. Alfa, Juliette, 04, portão. Alfa, Juliette, 04. 18-05, obrigado. Portugal 019, confirme o indicador de speed. 2809, report, Golo 019. Conforme 2509? 2809, report, Golo 019. Roger. Controle Salvador, ajuda 707, clube 260. Para 180, chegada ponte, já mantendo 260 na marcha. Esse é o 2707, acione identificação, deixa nível de voo 080 via chegada bom. 080 via ponte, 2707. Portugal 019, descent until 4,000 feet, grenade 1014. Sound 4,000 feet, grenade 1014, Portugal 019. Sound 3,895, chame Recife, 125, decimal 1. 251, 3,895. Thank you. Salvador, boa noite, chegou o 9245, informação Romeu, autorização para Montevidéu. Bom, 9245, aguarde cópia, prepare... Aguarde cópia, prepare da Elsa ainda. Obrigada. Sobre 707, reautorizado descida nível de voo 050, número 2 na aproximação, segue um Boeing 330, agora na sua posição de 12 horas a 7 milhas. Desce para o 050, segue o exame do 2707. Mantenho 3.000 SLM. Tente, aguarde para a descida, confirme pouso na pista 1-0. Afirmo. Tente número 3 na aproximação, é o Charlie Eco, mantém 3 no pé. Número 3, o SLM vai manter o 3. Juan 245, pronto, cópia? Na escuta, prossiga. Autorizado Salvador para Sierra, uniforme, Mike uniforme, decolada pistola 0, curva direita, saída da Euleda Videv, e Upper Whisky 50, corrigindo, DCT Diner, Upper Whisky 50, Vitor Tango Romeu conforme a rota. 5530 no transponder, controle 119, decimal 35. Ok, eu não copiei o nível, confirme. 340. Ok, autorizado nível 340 para Sierra Uniforme Mike Uniforme. Decola à direita, saída da Euleda Diné, pela Up Whisky 50. Vitor Tango Romeu, Up Lima 327 Mouf, e Up November 857 Melo, e Up Mike 792 Celac. 5530 o transponder do Gol 924. Cotejamento correto, no passe 3 chame pronto, Gol 12, Gol 9245. 245, sim. O 2707 reduz a 220 nós. 707, mantém a proa, limitado pelo curso localizador, em descida 3 mil pés. Ok, até a proa, ligada por localizador, descendo a 3 mil pés, mantendo 210 nós pelo 707. Azul 2707, pista 2 mil pés, autorizado voadona, livre LF XY, pista 10, aposta no localizador. Autorizado Proa de Duna, livre LF, portão no localizador, Azul 2707. Autorizado descida 2 mil pés, informo que a proa ideal para pelo é a proa 243, informo que eu recebo sua proa 254. 243, vai descer a 2 mil pés, sereno. Onde controle a pé em 119, decimal 35. Utilizado o barulho 360, próximo 0, por direito, menor da Mótima, quando o 0 era via, até Tabaté. Thank you. 3 leaving right for Salvador ground frequency 121.9. Para a Duna é a proa 1200, corrigindo a proa 200, receba sua proa 165. Excelente sugestão. Livre pouso 10, vento 170 grau 07 norte. Livre pouso, azul 2707, pouso 10. Report Cal 019. Taxi 019, clear taxi Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet 10, report Cal 019. Alfa Kilo Vasco 3, posição 2, Lima, após a passagem do Air Portugal, visual com Air Voice 330. Ele está bem longe aqui da gente. Tem só agilizando o táxi, segue à frente do Air Voice, Alfa Kilo Vasco 3, 2, Lima. É, Alfa Kilo Vasco 3, 2, Lima, grato, ajuda 777 a agilizar. Chame 2, 1, 1, 8, decimal 9, 5, Bofoso. 1, 1, 8, 1, 5, contrabando. Salvador, muito boa noite, chame 62, 24, Romeu. Chame 62, 24, chame identificação, desça nível de voo 050, por hoje, CAP. Identificou, 050, por hoje, CAP, pode manter no SAT, né? Imativo. Prole, confirma a frequência da turma do FTL. 1 E Salvador, uma boa noite, Papa Tango, FTLF, estabilizado no lote. FTLF, livre pouso 10, vento 160°079. Livre pouso, baixei e trago o FTLF. Da 3305 para pushback e acionamento no 05. 305, o solo seu já copiou? Ainda não, está pronto para cópia. 305, após a passagem do airbus da TAP, a cauda, está autorizado o início do push enquanto copia. Estimativa. A gente está guardando a posição, da 3305. Saída Puca, Jan, Moaru e a rota do plano de voo. 5541 no transponder, controle em 119.35. Precisando de Recife, nível 330, da qual dá 110 com curva esquerda na Puca, Jan, Aracaju. O transponder 5541, controle de saída 119.35, tá 3305. Planejamento correto, então o SAMI pronto, da 3305 para início de puxa. Já está pronto. Já está pronto? Afirmativo. Então autorizado o SAMI táxi. Chamada para o táxi, da 3305. Salve Salvador, voo 9245. 9245, prossiga. Por gentileza, qual o horário do nosso plano está aí para você? Pois bem, acabou de vencer. Obrigado. Permé 224, autorizado destino a 12.000 pés, ajuste no 014, autorizado o final do procedimento IDF, que foi pista 10, reposto no localizador. 2.000 no 014, autorizado IRS X-Ray, estaria livre da restrição 5.000, tá? Ativo livre da restrição. Ah, Salvador, boa noite, gol 1170, gente, informação, Romeu. Voo 1170, boa noite, estou em identificação, desse nível de voo 050, por hoje Mari para a chegada Mari. 050, confirma PRO? PRO de TAP, corrigindo PRO de TAP e o gol 1170. PRO de TAP, 1170. Para você ver se aqui um backtrack para levar na Delta. Eco Charlie Eco, som aos 4-4, confirma o pátio ficou, prossegue? Ligação geral. Sim, tira bem no etapa? Afirmo. Sim, tiramos coordenar aqui com a infraero, tá? Inicialmente alfa e mantente 2 direitos, ok? Libere a direita. Você vai liberar a direita, vai fazer. Eco Charlie Eco, antes da Juliette, chama o solo em 121 decimal 9, seguirá para o pátio 4, ok? 121 pátio 4. Só confirmando, era manter antes da Juliette, ok? Ok, já antes da Juliette. 5-6-3-1-3. Sapatão, o Eco Charlie Eco na escuta do solo. Primeira, à direita. E manter antes da Juliette. Visual com uma aeronave realizando pushback no pad? Visual vai de alta e antes da Juliette vai aguardar. É 1294? 1219. 219. Salvador, boa noite. Papatão, o Eco Charlie Eco, some antes da Juliette. Seu siga vai virar a próxima à direita, segue em frente. Próximo aeronave da TAM, você vai ver. O Hermojetão, você vai manter a posição e vai me chamar. Vai virar à direita, próximo aeronave, antes da Juliette, vai chamar. Para o saco. Para o saco, tinha 3305 com 130 a bordo, 1250 de autonomia, alternando Natal. 130-250 Natal, livre taxa ao ponto de espera, via Pátio Nuíja, Condola Torre. O 1-8-95, ajuste 1-0-4. Estimativo, vai de táxi Índia, já até o ponto federal no 0, após o processo para a torre, 1-8-95, tá 3-3-0-5. Após a passagem do Airbus, já está a calda autorizada no 04, puxa, me dá a calda. O Oceana 63, você copiou o solo? Copiou o solo, após passagem de ação autorizado, Oceana 63, 1-3. Afirmo, essa é a sua esquerda e aquilo, o senhor vai seguir em frente. Alô Salvador, Gol 9245, pushback acionamento, está no pátio 3, remonta 1-8. O Gol 9245, o senhor já mandou uma DLA? Afirmo que cobrou 0042. Estou ciente, tenho ela no meu sistema, autorizado push no pátio 3, chame táxi. Estou ciente, está autorizado, Gol 9245. Salvador, muito boa noite, é o CAT 3305, se aproximando do ponto paredão no 0, pronto. Torre agora. Torre Salvador, muito boa noite, Altar 3305, quanto paredão no 0, pronto. Altar 3305, livre alinhar e decolado no 0, vento 170 graus, 079. Livre alinhar e decoladão no 0, Altar 3305. 09, o senhor me chame novamente, por gentileza, para eu prosseguir com as dicas do táxi. Desde 09, travando, né? Papatão, Eco, Charlie Eco na escuta do solo? Prossiga. O senhor vai solicitar algum apoio de transporte? Afirma. Quantos passageiros? 42. Estou ciente, prossegui em frente, contornando o despacho, através do 09, o gate, me chame novamente. Como é que vai chamar no Bradesco? 09, 5, decolada 50, chama controle 1 no 9, decimal 10, 5, bom voo. 19, 10, 5, bom trabalho. Forte visual com aeronave da Europa. Estranho com ingresso agora na Lima. É uma taxiway bem na, no través da aeronave da Europa. É a taxiway Lima, ingresso na mesma. Salvador, voo 9245 para o táxi. Deixa a identificação, deixa a nível de voo 050 na proa de TAP. TAP 050 no nosso TAP. Voo 1170, deixa sem restrição para 2.000 pés, ajuste ao 9.04, autorizado final do IDS X-Ray, reposta no localizador. 2.000 pés, 1.04, a senhorita autoriza a voadora? Ativa autorizado voadora, voo 1170. Autorizado dona, obrigado, 2014, voo 1170. Direto na Lima, após vir a primeira direita, taxiway Mike. Tá na direita Mike. Solo, Janeiro 6313, DB144, solicita táxi. 144 a bordo, confirme autonomia e alternativa? Alternativa, Serra Bravo, Golf Lima, autonomia 4 horas e meia, o janeiro 6313. 4:15, 144 a bordo, Galeão? Alternativa, Galeão, 144 a bordo, solicita táxi, o janeiro 6313. Liga táxi ao fundo, espera via Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 04, bom voo. 1895 Torre, ajuste no 014, acionário 6313. Papatango Eco Charlie Eco, siga em frente, vira a primeira esquerda. Taxiway Quebec e chame novamente. Chamada no Quebec, Eco. Quebec, autorizado ingresso via pista, vai virar a primeira direita via pista, o senhor depois vai virar a primeira esquerda. Afirmo, no pátio 4, a primeira esquerda. Reporte pista livre. Espera pronto. O chamei a 224, solo 54, livre direito, chama solo em 1219. Direita 219, chamei a 224. Oi, Salvador, boa noite. Voo 9245, ponto de espera. Pronto. O chamei a 313, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, ou chamei a 313. 9245, boa noite, mantenha ponto de espera. Tá mantendo, boa noite. Fala, boa noite, Xenia 6224, levou na circunstância. Xenia 6224, chamei a Tia Juliette. Não é só Juliette, vai chamar a 6224. Salvador, autoriza a decolagem imediata, para chegar 6313. Tem 6313, autorizado a alinhar e decolar para o sono zero, vento 160, com 7. Autorizado a alinhar e decolar, 6313. Final de LS X-Ray, gol 1170. 1170, chame 2198, decimal 95. 2195, boa. Dan 3305, voe na proa de Aracaju. Está presente em Aracaju, 3305, obrigado. Só 70. Juliette, tirei 1204. Juliette, portão 03. Solucionário 6313. Salvador, Solucionário 6313. 170, boa noite. 1170, boa noite, continua a aproximação, correção livre pouso no zero, vento 160 com meia dúzia. Livre pouso, pista no 10, com 1170. Utilizado, senhor 6313. Utilizado, vou na proa de Leda, passando agora 2000 pés. Proa de Leda, pós 2000 pés, senhor 6313. Desça 2000 pés, autorizado o sinal do INS X-Ray. Aposto no localizador, azul 90 no quadro. 90 no quadro, 2000, está estabilizado no nosso hotel. 1970, solo 01, chama controle em correção livre direito, chama solo em 121, decimal 9. 21, décima 9, direita, gol 1970. Salvo, boa noite. Gol 1970, livrando? Gol 1970, boa noite. Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette pro 07. Gol 1970. Sub 5, livre de colapso no 021, 960 graus, 059. Livre de colapso no 0192, sub 5. 50 na prova de TAP. Desce ao 050 na prova de TAP, 3178.